lágrimas que caem do teu rosto, quase perdendo o gosto de viver, de viver. O vazio que está em teu coração, sofrimento e desilusão, às vezes você se engana dizendo ferido, coração partido. Até quando você vai ficar assim? Coração ferido, coração partido. Até quando você vai ficar assim? Às vezes você se engana dizendo ser feliz, mas não é, não é, não. Oh, oh, oh, oh. Coração ferido, coração partido, até quando você vai ficar assim? Coração ferido, coração partido, até quando você vai ficar assim? Até quando você vai ficar assim? Vem pra Jesus Cristo, não demore, amigo. Ele quer aliviar a dor do teu coração. Coração partido, até quando você vai ficar assim?